saída da El, Leda, transição Mótiva. Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Rota Upzu 10, Bridge Upzu 16 e após conforme o plano de voo. Aciona 5056, frequência do controle em 120.8. Guarulhos, aprovado nível 360, decola da cabeceira 10, curva à direita, na saída da El, Leda, Mótiva. O transponder 5056, o controle de Salvador 120.8, da 3171. Da 3171, somente confirmando a saída da El Leda Mótiva. Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Mótiva, sim, 3171. Da 3171 no cotejamento correto, já pronto o pushback. Tomara para o pushback, então, 3171. No 1,569, direito no 2,1, decimal 9. Oi, Jornal, bom dia. Luna 759, início de redução para aproximação. Já iniciou a redução, 759. Fala, bom dia, boa noite, minha gente. Lua 1865, prossegue táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, boa noite. Alfa 6570, vai seguir tráfego a sua posição de 1h20 com rumo sudoeste, mantendo 2.000 pés. Bang 78 da Gol, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado no localizador. Voltarei, Alfa de Alfa. 1093, número 3, desça para 2.000 pés, reposto estabilizado no localizador. Azul 4040, eco, confere a guate-cópia. Azul 4040, prepara a saída da El, Leda Mótiva, aguardando cópia. Da El, Leda Mótiva, aguardando cópia. Gol 1865, é autorizado o táxi Juliette para o portão 111. Fica atento ao follow no través do portão 08. Portão 11, 7, boa noite, 95. 9, 18, 195, decima 9. Azul 4040, pronto, cópia. E para aproximação, tráfego precede com 180 de grau de pitch. Está reduzindo, 65, 70. Autorizado na 10, com 1015, 759. Upzu 10, Bridge, Upzu 16, após conforme plano de voo. Aciona 5060, frequência do controle em 120, decimal 8. 15340, decolada 10, frequência da direita, da El, da Mótiva. Receta 1010, Bridge, Upzu 16, daí rota 5060, para o comando. Controle no 20.8. Azul 4040, cotejamento correto, já pronto o pushback. Boa noite, 65, posição 1-1. Atenção, solo, através do 08. É a partir de qual posição? Mike, acionamento, TAM 3171, posição 062. 1865, aguarde. Manda a posição. TAM 3171, mandando com a equipe Sol, juntando para o TAC. Chamando a TAC, 3171. Operador Slide, o 6570, posso fazer o turno? 5 Tadeu, torre, 198, decimal 95. 1895. Bom dia, está cargo 6570, passando o turno. Voltando? Escuta, senhor. Seu 3171, tem condições de puxar mais a retaguarda para que o gol possa ingressar antes do seu táxi? Afirma sim. Gente, graças. Trip 5328, está com 34 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, perna Recife, pronto para o táxi. Trip 5328, aguarde para o táxi. Aguarde. Bom, no 865, táxi mais à frente, por gentileza, para liberar a passagem do ATR da Trip. Então, por que uma posição do Gol 865 vai prosseguir até o 65? O Gol 865 vai prosseguir para o portão 62? Confiado. Pode vir aí, Gol, que a gente vai liberar aí, ok? O Gol 865, observe a aeronave da TAM realizando o pushback. Após, retorno, prossegue para o portão medo. O trip 5328, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via pátio Índia, no ponto de espera Chamitou em 1-8, decimal 95, QNH 1-0-5. Pátio Índia, ponto de espera 5895, trip 5328. Vento 2-0-0-0-3-9. Gente, ele foi. Segue o táxi de Alfa, repartindo isso da Juliette. Ajeito no 1, autorizado direto de TAP, 2.000 pés, que é legal no 0 no meia. 1865. Prossiga com 1865. Operado no B, aqui tá meio sinalizador. Confirme? Ah, não tem ninguém aqui no gate 6 pra ligar o sinalização aqui. Gente, vou contar que tá indo pra aero, gol 1865. É, dessa aqui, o pessoal falou. Obrigado. Cara, se tiver que acionar minha azul 4040, tá na posição 8. Azul 4040, aguarde para o pushback. Obrigado. 35328 ali, mantenho no 0. 3597, aguarde para o pushback. Número 2, por favor. Gol 1759, mantém a posição antes da Juliette, seu portão é o número 1-0. Rádio 6570, solo 45, direito, 121, decimal 9. Livrando a direita, solo 1219, essa carga 6570. Autonomia de 4 horas e 10. Galeão é o nosso alternado 3171. até 3171, autorizando táxi até o ponto de espera da Pistona 0 via Pátio Índia, no ponto de espera Chumitou em 118, decimal 95, QNH 10016. Afirmativo, até o ponto de espera, e lá chama a torre o San. Em 118, decimal 95, tá 3171. Solo, Salvador, Abta Cargo 6570, livrando a 10 na Gol. Abta Cargo 6570, prossegue TAGS via Alfa, Kilo para o Pátio 3. Alfa e Kilo, Pátio 3, Abta 6570. Segundo 759, observe o táxi do Airbus da TAM, após prossegue Juliette para o portão 10, fica atento ao follow-me no través do 08. Observar o follow-me no través do 08, mas irá prosseguir para o portão 10, o gol 1759. Nas 3, escuta? Posição, passagem da serra, embaixo travado. Na 0 nas 3, pulo 2 água no 0, vento 1 no 8, 0 grau, 07 nós, altímetro no 0 no meio. 1 no 0 no meio, livre pouso, 1 no 0 na 3. Trip 5328, decolou os 47, 1 no 208, controle. 2208, cordial, bom dia, 5328. Controle, Salvador, cordial, bom dia, o trip 5328. Trip 5328, contato radar na decolagem, suba para nível de voo no 90, saída PUCA. Fazendo perfil da PUCA, nível para 190, trip 5328. Salvador, bom dia, o TAM 3171, no ponto de espera, cabeceira no 0 para decolagem, pronto, coronado na curta final. Frente, pós aeronave da companhia, corrigindo, tá bom na curta, ele mantém. Após a passagem da aeronave, nem mantém cabeceira no 0, está em 3171. Utilizado no localizador. Seguinte descida para 2000, está com 280 nós agora. Geral 9970, tráfego está 3 milhas, é um Boeing 722 da Rio. Sim, obrigado. Salvador, 35328, necessário manter a proa 015 para evitar um duplo aqui na proa. Após voo Jamo, 5328. Após desvio, voa Jamo, 5328 da tripa. Estou ali o Rio 981, vai pegar desvio à esquerda, 10 graus para evitar a formação. 7981, repórter estabilizado, localizador. Vou dar estabilizado aqui. Vou no 093, solo 49, direita, no 219. Decolagem autorizada no 0, vento 1 no 8, 0 grau, 089. 1 no 093, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Federal 9970, está fazendo desvios? Não, eu tô mais sabe, conseguindo estar. É. Decolou 51, 1208. 208, bom dia. Bom dia. Pode voar na ponta externa, tem uma formação bem próxima à dona ali. Tá com referência de visuais, mas 89. Afirmativo. Então, Deus para 1700, pede a parte visual com campo. 1700 na ponta externa, reportará visual com campo. Controle, bom dia, o TAN 3171 decolou, 2200, escuta. 3171 da TAN, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. Está autorizado, vai direto, Lida. Está presente, Lida, direto, manda EL 360, TAN 3171. 6 horas e meia de autonomia, Fernando Ribeirão, preto, TAN 3517. TAN 3517, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no zero, via táxi Índia, no ponto de espera Chamitou em 118, decimal 95, QNH 10 no meio. 118, 95, no ponto de espera, TAN 35, décima boa. Azul 4040, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão 10 via Pátio Índia. No ponto de espera chame torre em 118, decimal 95, NH 10 no meio. Gol no 093. Após passagem do Embraer da Azul, autorizado ingresso Juliette para o portão 111. Fique atento ao follow-me no través do portão 08. Gal 099. Ele é decolagem da frente. Você vê que o mundo está estabilizado? Tá visual com rampo? A Vietnã está estabilizando. A Vietnã me chamou 118, decimal 95. O seu? Geral 9970, reduz a aproximação, sai tráfego 9 milhas da sua frente. Ok, são para quantos, quer dizer? Aproximação. Azul 4040, bom dia, mantenha ponto de espera. Nove pouso autorizado na zero, vento 180 grau, 09. Positivo, livre pouso da 1 a 0, Rio 98. Eu queria 5 no site, decolou 551 208. 1208, tá 3517. São 353, autorizada a chegada a Banff, desça para 4.000 pés, que é negal no 096. Sobre Salvador, bom dia, 3597, Arbor, 1600. 3597, contato radar, sua para nível de voo 360, sai da Arbor. 360, 3597. Federal 9970, chamei Torre, 198, decimal 95. 1895, obrigado. Nada? Oi, Salvador, Federal 9970, tá no ILS, a 3 milhas do Stern. Sim, Federal 9970, puxa a aproximação e foi o Marinho que está livre. Vento? Vento 18, 0 com 10. Tio, tráfego da Rio vai livrar só na Golf e o próximo já tá uma milha do externo. Rio 981, solo 56, direito no 21, decimal 9. Vai livrar direito no 21, decimal 9. 171, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno 33, decimal 95. 251, 3395, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, táxi até o pátio 3. Provável posição 08, atento ao sinalizador. Tá, pátio 3, 08, atento ao sinalizador, 98. Ok, está autorizado, Salvador Acaju, nível 130. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil da subida Conde, aerovia Golf 677. O controle 120, decimal 8, acione 5, correção, 0277, acione 0277. Chame para puxa acionar. São 3153, desça para 2.000 pés. Autorizado a assinar o procedimento LSXU e após estabilizado no localizador. Zero com a zero, após o tráfego na curta, ele mantém. Conforme, repetitivo 330 Recife, nível 33, aerovia para 58, decola da 10, curva esquerda, subida Pulca, transição Caju, o controle 1208, aciona 5076. 35.45. 2.5, 2.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, Bom dia. Solo 219, obrigado. Bom dia, Sideral 9970, táxi Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador, provável posição 02. Alfa e Kilo 3, provável 02. Meu centro Recife, frequência 126.0, alterna no 28.8. 260-1288-3597, bom dia. Bom dia. Quatro zero, decolou 02, 108. 608, bom dia. Patrulha, bom dia, azul 400. 040, contato radar, desculpa, nível 340, perfil da El. Perfil da El, 4-0. Geral 9970, posição 06, aqui agora confirmado pela Infraero. Ah, positivo, acabamos de apostar o sinalizador, obrigado. Zero 970, 20 graus à direita aqui, transição, cúmulos. Controle. Tendo à direita 10 graus, azul 4040. passando, Duna estabilizado, 3153. 3153, complete a aproximação, chame torre em 118, decimal 95. 1895, obrigado, até logo mais. Azul 4047. Azul 4040, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1 alterna 13395. 251-3395. Pronto, 6219. Autorizado Galeão, nível de voo 360, vai decolar da 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Via Piso 10, após SMAP, Lu, Vitor Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8, transponda 5103. Primeiro 6219, autorizado nível 360 para o Galeão, decolar da 10, curva direita da El, Leda, Motiva. Segue via Pedro Luna 0, SMAP, Lula, Barbacena. Controle Salvador 208, voo número 3, transforma. 5103, transforma, chama pronto para o acionamento, acionamento 211. Acionamento 211. Equipe de solo, chama para um táxi. É 3153, solo 12 direita, 121, decimal 9. 21 agora. Sistático, por gentileza. Solo Buenas, Ultra 3, 153, Libra. Tram 3153, autorizado táxi Alfa, reportando a Juliette. Alfa, está Juliette, está 3153. Felipe 5514 para o táxi. 41 a bordo, 3 horas, alternando o Recife. Tem 514, sou autorizado táxi 71, táxi Índia. Mande para 10, torre 11895, ajuste altímetro no 06. Táxi 1, até o ponto zero do 10, com 2295, a torre 5514, obrigado. TAM 3153, fica atento ao TR da Tripitaciana após ingresso de Juliette para a posição 04, Tati 1. Sim, faz a trip, Juliette, posição 4, TAM 3153. Su 4201, pronto, cabra. Autorizado Campinas, nível de voo 340, vai decolar da 10, curva direita, saída da EL, Leda após uma motiva. Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. Via Pesulu 10, após Bridge, após Intercepto, Pesulu 6, Belo Horizonte, Trivi, após Conformosa. Controle de Salvador, PR 120, decimal 8, transponder 5101. Já era longo, já está correto, são prontos para o estacionamento. Só se observa um instante copo. Quatro, dois, zero, um, aguarda. Decola pistão 10, vento 180 graus, 7 nós. Pronto, táxi. Vamos para o táxi, 10. Como é que foi o seu terra? Poderia confirmar a parte, pista que decola? Você se encontrou ali 120, décima 8. Delta X-ray, prossiga. Salvador, Global 865. Bom dia. Atualização Brasília, sente a informação. Box 3. 865, estão de qual presente hoje? Tem a saída? Ah, bom. Obrigado. Mike Fox Serra, pronto, cópia. Autorizado Serra, November India, uniforme. Nível de voo 100, vai decolar da 17, a curva direita na saída ABA, pode prosseguir direto. Controle Salvador, PR 120, decimal 8. Transponder, será o 5105. Poderia confirmar pessoas a bordo? Na metade de decolagem, torre 11895, ajuste altímetro no 06. 218, controle 120, decimal 8. 20, decimal 8, 5594, bom dia. Controle Salvador, PR 120, decimal 8, transponder 51, 16. Brasília, aprovado 360, Brasil 97, decola 10, direita, Árvore Elefa, 1208, 5196. Gol 1865, via Brasil 97, vamos pronto para o feedback, fechamento. Posição é a meia dúzia, vai chamar. Controle Salvador, é o 555-4. 555-4, contato radar na decolagem, voo para nível 130. Saída Conde. 130, autoriza direto Conde, está presente? Autorizado Conde, 5514. Certo. Estou passando a gerar um teste, qual é o direcionamento? 3 minutos. Graças. Bom dia, estaciona 6211, informação Foxtrot. Estão na 396, reduz a velocidade para 2109. Quente, número 2 para pushback, é 2111. Estão em standby 6211. Direita para 3 mil pés, QNH 10, 16. Total 9890, direita para 2 mil pés, QNH 10, 16. 2016, 9890. Para o táxi, 87 a bordo, 410, a nossa autonomia, alternando o Fortaleza. 290, está autorizado o táxi, via parte 1, táxi da Índia, ponte para 90, torre 11895, ajuste 0-6. Podemos uma pessoa de bordo? 87, 290, ponte 0-6. Azul 4201, após o Airbus da Tata Guarda, está autorizado para o estiver acionamento, são pronto táxi. O gol no 093.4. Curve à direita na proa 230. Limite da proa QD Mike 100 Simbra. 100 Simbra, direita 230. 7116. Controle Salvador Pere 120.8. Transponder 5114. 190, vento 160 graus, 79. Colada 103. Era o nosso 3, procedimento correto, vamos pronto que estiver aqui no metro. Só 9890, confirme quantas milhas vai fazer o desvio? 5 milhas no máximo aqui. Já vai retornar em mais 1 minuto. Gente. Sigo a 963. Então, pelo 30360, copia? O 30 Galeão, nível de voo 360, decolada 120, curva direita, saída da EL, Leda, Mod, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Via Peso 110. Após Smart, Lúcio, Barbacena e após Conforme Rota. Controle Salvador Pere 120.8, transponda 5112. Rona 9 063, a curva direita após a decolagem, saída da EO, lenta Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, transponder 5112. Três contagiões estão corretas, são prontos, tiver questionamento. Passaria do 2229, controle Salvador, desce para nível 050, QNH10 no meio, autorizado a chegada a Mari, vou ir na proa de Mari, para interceptar a chegada. 290. Passaredo. TAN 9396, curve à esquerda na proa 190. 190 limite. Limite permanece, Simbra. 100 Simbra. Yes. Aqui 2000 tá livre, localizado, total 9890. Afirmativo, complete aproximação. Porte estabilizado, 9890. Porte estabilizado, 90. Salvador, muito bom dia, TAN 3890. TAN 3890, contato radar na decolagem, sou para nível 330, saída PUCA. 330 PUCA, 3890. TAN 9396, para o curso localizador, curve à esquerda, na proa 130, desça para 2000 pés, QNH10 16, reporte estabilizado. 32000, reporte estabilizado, 9396. Faz o curso 201, estou autorizado, táxi da parte 1, táxi 6, Índia. Ponte Carona 0, torre 11895, ajuste altímetro 0, 16. Paciente, então, livre táxi Índia, Ponte Carona 1, torre 895, 10, 16, azul 4201, bom dia. 0, ajuste 10, 16, continua a aproximação, é ponte visual com campo. Localizou, total. 93, coordena que a equipe de sol são pro táxi. Chané 6211, estou autorizado para o estacionamento, chamando para um táxi. Autorizado para o estacionamento, chamando para o táxi, Chané 6211. Total 9890, autorizado para o pouso, pistão 10, vento 180 graus, 14 a nós. Quer dizer, pouso 9890. Para o solo. Nós 396, usa para a velocidade final de aproximação, número 2 para a mesma, chame torre em 1 no 895. Autorização. Para 201, não mantém o ponto de chegada. Sente, mantém. Voltou e a outra 9396. 9396, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0 no 6. Certo. Sou de Alagoinhas, no 64 anos. 9396, torre? Na escuta. É de forma chuva leve sobre o campo, iniciou a chuva agora. Ah, lógico. Já pode finalizar algum campo aqui? É lógico. A pista permanece seca, a chuva está só na aproximação, só na curta, no eixo da aproximação, não chove sobre a pista não. Tá bom, vai informar. Gol no 649, prossiga. Número 2 na aproximação. Tem Sotão 9890, graças à informação. O saldo foi aos 29, direita no 21.9. Tá 9396. Atenta a pista, atenta a pista molhada, chuva leve sobre o campo, pouso autorizado, pista no zero, vento 190 graus, 9.9, está 20.016. Número de pouso, tá 9396. 9-0, bom dia, estou autorizando o táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 09, vai ficar atento ao sinalizador. Estaciona 62, 1-1 com 9-2. Pessoas a bordo, tem 3,50 e no Guarulhos. Estaciona 62, 1-1, estou autorizando o táxi via parte 1, taxi Índia, ponte 0-0, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0 no 6. Autorizado, pátio 1 Índia, para ponto 0910 e 11895, no trânsito no TNH-1016, 016. O gol no 093 vai seguir o Airbus da Avianca via pátio 1, TC Índia, ponto 0910, toi 11895, agente altímetro no 0166. 6. 7, foi autorizado, 10, 190 com 14, 9396. 5 decimal 4 seu. 2685 2545 3210. Gol no 865, posição 62, depois pega o 865, aguarda. Vale. Azul 4201 na Lima, tem que ser 10. A Lima tem que ser 10, Azul 4201. Tá 9396, no solo 31, chama o solo agora no 219. 219, 9396. Ou no 649, foi na Pro de Ponte. O 4201 autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 180 graus, 129. Gente, me chama falando totalmente pronto agora. Oi, você tem um copião local? Negativo. Confirma? Me chama falando totalmente pronto, eu tenho um bang da companhia aqui dentro do robô de chão solicitar o táxi. Paulo Salvador, 9396, bom dia. 9396, bom dia, estou autorizado o táxi Alfa, reportando de Juliette. Alfa, foi Juliette, 9396. Dois, tem uma formação aqui bem na Pro, pode fazer um desvio à direita? Autorizado, passaria 2229. Tá bom. última, Juliette, 9396. Tente manter a posição, Juliette, 9396. Manterá, 9396. 208-4201, obrigado. Autorizado ingresso do Juliette para a posição 0741. 0741-9396. Salvador, bom dia. Azul 4201, Nadael, Leta Bridge. Azul 4201, contato radar na decolagem. Voo para nível 340, saída da ELA. 340 da ELA. Alinhando ponto na 10, China 6, 10 e 1. 7621 no estimado mais 3 minutos para decolagem, já viu o tráfego precedeu o mesmo perfil de saída, porém com nível inferior. 7621. Já aproximando 105 a bordo? Não, 075 a bordo. 075, estou autorizado o táxi, abate 1 o táxi da Índia. Cancela no 0, turbo 11895, ajuste no 016, um bom voo. Abate. Ponto 090.